de um gênio, a pessoa mais importante de minha geração, música recentíssima, nascida como ele, em Santo Amaro da Purificação, Bahia. Não é como disseram, fiz meu próprio critério e me mantive no certo pelo caminho que eu quero ir. Distante, desperto, vi, restante, disperso, xi. No instante resta meus versos que bola igual cannabis. Vai, bad bees, quem não entende que esse é o grande Big Bang de ideias que alcançam de a fé pra ir é longe de. Mas os beats faz a ponte e me vi onde ninguém dá volta. Antes isso, é mais que o crime já proporcionou. Condicionou, mentes não me encantou. Segue meu caminho, toma rendição. É lona, soma, boa na zona de perigo. Eu sei, rindo da lei que põe justiça em coma. Comportamento propício pra homem bomba. No mic, no mais, é só mais um que o UFC perdeu. A vida cobre cede, ou se desdobra ou perde. Ou leva a sério ou vai viver procurando Deus. Alma limpa, mente clara, terno escuro rege. Eu cuido movimento, eu não me incluo no movimento. Eu tenho meus próprios meios de alcançar o que almejo. Esses putos não tô entendendo, pra muitos eu sou do envolvimento. E foda-se, paradoxal, gênio incompreendido. Bandido tido como bandido, eu viro o jogo, aê. Claro que é sem contravenção, eu vou fugir do plano e pôr ação na imaginação. Bumbo, red, caixa, sample, pulsando como bambata pro sonho de Martin persistir. Não vai sem vão a fuga dos pretos pras matos. Quilombo resiste, agora a casa grande vai cair de boné enterrado, focado no que precisa ser feito, não que devia ter feito. A porra do governo sujo, tão sujo quanto os beats sujos são sujos. Jogando sujo, o mundo é uma zona e a vida é uma puta. Resulta no que eu executo a cada rap. Desculpa, é que tudo que cês recusa, nós recebe. Procuro que elevo leve fissura pra pôr em xeque a conduta de quem repete o que escuta como eco. Fogo cruzado em meia, olhares que devem pra alguém. O primeiro que passar vai levar ferro. Falo pouco, sou quieto, atenção eu não peço. Visão aprimore com terceiro olho, enxergo que outros não vêm. Outros só não vêm porque tão cego. Construindo o futuro, eu sou o arquiteto. Constato externo, com espaço escasso, espero nada de apressar. Eu quero só o que for meu, se não renego. Elevo que não vai colaborar com meu progresso. Eu sou complexo e pra acompanhar tem que usar o cérebro.